Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 11 de dezembro de 2022, uma linda manhã da primavera brasileira, calor em Santa Bárbara do Oeste, e calor a noite inteira, né? Mas com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. É mais uma vez com muito prazer que nós participamos desse programa tão gostoso, né? E que nós possamos ainda efetuá-lo por um longo tempo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo, meu querido Luiz. Rapaz, minha internet caiu na hora que era para eu colocar o Luiz no ar aqui. Caiu. E não entrava. Daí ela voltou. Falha técnica aqui. Um bom programa para nós. Excelente. Muito obrigado, então. Então, vamos começar as primeiras palavras do programa Visão Espírita. Eu estive duas semanas fora, mas agora estamos voltando num capítulo novo do livro Gênesis, que é o capítulo 16, em que o Kardec aborda a teoria da presciência. E o que seria a presciência? É você ver o futuro, você ter a capacidade de saber coisas do futuro através da previsão, do pressentimento, e sem que a gente perceba, no nosso dia a dia, a gente exerce a presciência. No nosso dia a dia, você, sem que perceba, você faz pequenas previsões do seu dia a dia. É um exercício que a gente não se percebe que a gente executa ao longo do dia. E antes de ler a introdução, antes do programa, Luiz e Alan, eu estava imaginando se qualquer um de nós, num exercício de criatividade, saíssemos num foguete saindo da Terra e olhássemos para a Terra, eu acredito que em algum momento nós olharíamos e ressignificaríamos alguns valores, alguns pensamentos, algumas atitudes, porque a vida na Terra está dentro de um contexto. Quando você sai da Terra, ela ganha um outro contexto. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai estudar e ler a presciência, eu acho que o passo inicial é usar uma frase que a gente usa com muita frequência, que é sair da caixinha, sair do pensamento limitado, e começar a pensar coisas fora da nossa normalidade. E foi com esse pensamento que eu fiz essa introdução sobre a presciência. Vivemos num planeta Terra submetidos a uma ordem de valores biológicos, físicos e astronômicos. Nossos raciocínios estão submersos nessas condições de existência. E temos dificuldade para ver e compreender a vida fora dessas condições. O tempo é uma dessas grandezas físicas que extrapolam o nosso mundo. E as nossas conquistas científicas estão longe de abarcar a melhor definição do tempo. Aqui na Terra, convivemos com o tempo sem compreendê-lo devidamente. O tempo passa sobre nós ou somos nós que passamos sobre o tempo? Sinceramente, eu não sei dar a melhor resposta. O certo é que o tempo, em sua expressão física, é muito desconhecido para os nossos raciocínios. E temos diante de nós um universo quase que inteiramente desconhecido. Dentro desse contexto, hoje estudaremos a presciência em sua concepção objetiva, utilizando os ensinamentos da doutrina espírita para melhor compreendê-la. Então, eu fiz uma pequena introdução e Luiz quer fazer algum comentário, o Alan quer fazer algum comentário? Não, fica à vontade. Eu falaria, Geraldo, que o tempo é uma incógnita mesmo, porque é uma das variantes principais para resolver tudo ou para complicar as coisas. Então, como a gente usa esse nosso tempo disponível, como a gente... eu estou desenvolvendo uma teoria que é muito interessante, porque acho que a presciência não tinha pensado nela e caberia. Porque, por exemplo, quando a gente, para tudo na vida que a gente escolher, qualquer coisa, a gente tem no mínimo duas opções. Ou eu vou, não vou, eu não fico, eu sento, eu levanto, ou eu estudo, não estudo, ou eu leio, ou não leio, ou acordo, ou durmo, enfim, para tudo eu tenho pelo menos duas opções. Aí eu escolho uma delas. Ao escolher uma delas, eu deixo de escolher a outra também. E nós, como seres desejantes que somos, depois, lá na frente, a gente fica com um monte de não escolhas desejantes, imaginando que se a gente talvez tivesse escolhido, a vida teria sido melhor. Se a gente talvez tivesse vivido, a vida seria melhor. Então, essas não escolhas e escolhas, elas poderiam ser melhor escolhidas com a presciência da escolha correta. Só que daí nós teríamos o determinismo de Deus, né? E não o livre-arbítrio dos homens, né? Então, a gente vai andando numa corda bamba entre o determinismo divino, que é o melhor para nosso espírito imortal na evolução, e o livre-arbítrio, que escolhe ou não fazer a oportunidade que Deus está te dando para vivenciar aquela experiência que te fará melhor, ou fugir da experiência que te fará melhor, e aí você faz uma escolha. E ali na frente você vai ter que se deparar com outra escolha que coloca você na mesma situação. Então é uma corda bamba a vida, né? E a melhor vida é a vida melhor escolhida pelo nosso livre-arbítrio. E para isso acontecer, só tem uma maneira: buscar o conhecimento de forma constante para ter mais discernimento ao escolher. Exatamente. A intenção era exatamente despertar esse raciocínio, porque sem que a gente perceba, Luiz, a gente vai sedimentando crenças que com o tempo mudam. E para a gente, naquele momento, é uma verdade. Só que o tempo passa, você vê que aquela crença, ela se desfaz à medida que uma vida evolui, a ciência evolui, né? Então é em cima disso que eu fiz a escolha do livro Pão Nosso, em que fala o mundo e a crença, no capítulo 131. As crenças que a gente acaba desenvolvendo. Você está sem som, Alan? Mas antes de começar o Pão Nosso, o Wilson fez todo um trabalho aqui preparando para a gente fazer uma prece de abertura. Então, façamos a prece de abertura, o Luiz tinha avisado e acabei não pensando. Pessoal, a gente vai sumir, vai ficar a prece da súplica, só para todo mundo entender, e assim que a prece acabar, a gente volta com o nosso programa Visão Espírita. Peço a todos em casa que façam a prece junto com a Terezinha de Oliveira, é muito inspiradora. Súplica. Falta corte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Conjunto da obra, encantador mesmo, né? É, linda, linda, linda. Muito bem. E dentro daquele conceito que nós começamos a conversar, do livro Pão Nosso, capítulo 131, eu faço a leitura, Luiz e Alan fazem os comentários. O mundo e a crença. A frase escolhida por Emmanuel está no Evangelho de Marcos, quando se diz, ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Essa é a frase do Evangelho de Marcos. E o Emmanuel assim interpreta essa frase escrita no Evangelho de Marcos. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais, encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que o intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Luiz. A doutrina espírita é muito clara, né, com relação a isso, e ela está sempre nos advertindo para que a gente procure direcionar da forma correta. Os movimentos iniciais são do o céu baixando até nós para se fazer notar, né? Mas a doutrina, ela nos determina uma direção muito, muito clara, que nós temos que nos elevar para captar, né? A comunicação, a intenção, o recado dos bons espíritos. Quando nós nos elevamos, nós nos tornamos aptos a perceber aquilo que os espíritos, né, esperam de nós. E nesse mundo moderno, a gente está cansado de ver. O Fantástico apresentava lá aquele mágico que o cara operava maravilhas. Né? Você não sabia de onde vinha, era uma coisa encantadora. Então você vê que aquilo que nós captamos com os olhos, existe muita possibilidade realmente de nós estarmos sendo enganados. Né? Há pouco tempo eu via aquelas apresentações de dragões, né, voando em estádios, um recurso aí que me falha a memória da técnica, mas hoje a tecnologia consegue projetar a imagem que quiser voando aí nos céus, né? A profecia bíblica de Jesus descendo nas nuvens aí não está longe de poder ser teatralizada pela tecnologia. E se nós nos baseamos nessas provas, realmente é a casa construída sobre areia, né? Nós não temos a mínima condição realmente de ter a certeza que nós estamos diante da verdade. Agora, quando nós nos elevamos, quando nós aprendemos a recomendação dos espíritos naquilo que a gente consiga identificar os bons espíritos, aí realmente não tem erro. Quando nós aprendemos isso, nós estamos diante da verdade. Porque se ele se apresentar, nós saberemos reconhecer. Então, a doutrina nos deixa muito claro que o recurso para nós termos certeza com relação a isso tudo é nós nos elevarmos para que possamos nos capacitar a captar aquilo que vem do alto, para que nós possamos conseguir discernir, né, aquilo que vem dos bons espíritos. É isso aí, Geraldo. Muito interessante a sua fala, Luiz, quando você afirma essa necessidade de estudar, de compreender mais, para que a gente possa ter a mente aberta para percepções novas. Pelo menos foi assim que eu entendi. Alan, o que você tem a dizer sobre o mundo e a crença? Você sabe que enquanto você estava lendo, Geraldo, eu fiquei aqui pensando que a crença, ela está diretamente ligada à esperança, né? Então, nós desenvolvemos uma fé ligada a uma esperança. Quanto mais a fé for desenvolvida, menos a gente vai esperar, porque a gente vai ter quase a certeza. Quando a gente vai... A esperança nada é sem a fé brilhando em cima dela, né? Então, a esperança de ter a certeza, a convicção de um dia melhor, de um acontecimento melhor, de um mundo melhor. Por exemplo, Jesus demonstrava, aplicava a fé. Os apóstolos tinham esperança. A fé só foi desenvolvida por eles na ausência de Jesus. Cada um do seu jeito, na sua hora. Eles, quando perceberam que Jesus continuava vivo, apesar do corpo morto, quando eles perceberam que tudo aquilo que Jesus falava era coerente, né? Eles deixaram de ter só esperança e passaram a ter uma fé desenvolvida, né, numa crença real do futuro espiritual. Então, esse processo, quando a gente lê, né, no texto do Emmanuel agora aí, né, os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Quantos de nós ainda estamos cegos, surdos, insensíveis à presença amorosa de Cristo na vida? Nós ainda estamos muito distantes, né? E por isso ainda temos tanta dúvida em nossas crenças, temos tanta insegurança, né? Não temos a esperança desenvolvida. Nós temos mais ultimamente, por sinal, vejam que estamos muito mais distantes hoje de uma... Já estivemos mais próximos de uma fé mais desenvolvida. Os últimos anos nos distanciaram dessa fé. Eu estou falando como um todo, não estou falando individualmente. Vejam que as mídias criam uma desesperança. Ao contrário, né? Ela cria um mundo fatídico e cruel, e todo mundo parece que vem acreditando nessa visão de mundo, que o mundo é um caos, que o mundo... Não, os seres humanos no mundo agem em caos, agem em perturbação. Cabe a nós vivenciarmos a verdadeira fé, desenvolvermos a nossa crença, para que, isolados, cada um em sua vivência diária, possamos criar a verdadeira fé, possamos criar a verdadeira crença, desenvolver esta fé e essa crença que pode ajudar a aliviar e transformar o mundo. É isso aí, Geraldo. Interessante isso, Alan, que você falou, né? E eu observei aqui, o Emmanuel, ele fala uma frase, gostaria até de chamar a atenção de vocês, que ele fala: a mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. Então, essa crença, ela pode estar na superfície ou lá no íntimo, na essência do Espírito. Certamente, cabe a cada um de nós saber se aquilo que você está acreditando, veiculando, vivendo, se paira na superfície de uma necessidade daquele momento, ou se ele é uma crença radicada no Espírito Eterno. Isso é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, esses grandes missionários como Jesus e qualquer outro missionário, eles nunca foram aceitos de pronto. O missionário vem em qualquer área, seja na ciência, em que for, ele nunca é aceito de pronto, porque ele vai contra um status quo da situação do mundo, e ele rompe, ele quebra alguns paradigmas, ele é rejeitado. Aí depois, vão passando o tempo e você vai aceitando. Assim se passaram com todos eles, com Jesus. Eu li um pouco sobre a vida de Ludwig van Beethoven. Ele não era tão admirado quanto foi depois da morte. Depois da morte, ele é muito mais admirado do que quando ele estava vivo. Ele era admirado quando estava vivo, mas depois da morte ele se tornou maior. E parece isso ser uma coisa comum da sociedade humana. A gente não valoriza muito aquilo que a gente tem. Mas, enfim, que fique para essa reflexão sobre o mundo, esses pensamentos. Ô, Geraldo, eu não digo que a gente não valorize. Talvez a gente não tenha capacidade para assimilar um missionário como esse, né? A gente precisa ainda de uma evolução, porque eles são missionários pensando desde Jesus, para não falar antes, que também tem vários, que vem impulsionar o desenvolvimento. Então, você até pensa no que ele está falando, você até gosta do que você está escutando, mas você não tem a disposição de mudar para ser daquele jeito. Fica uma pergunta no ar, porque você não tem ainda envergadura moral para absorver aquilo tudo. Vai precisar de uma, duas, três encarnações, e ainda você vai falar assim, puxa vida, se eu tivesse visto isso lá atrás, tal qual Emmanuel, quando viu Jesus. Naquele momento, Jesus fala com ele e fala para o coração dele. Ele escuta, porque naquela hora ele estava fragilizado com a doença da filha. Ele escuta, mas aquilo sai do coração dele, porque ele não tinha envergadura moral ainda para falar igual Paulo, que já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? Então, às vezes a gente vai precisar ser quebrado nas nossas convicções para poder construir um novo eu. Muito interessante. A evolução nos mostra isso. Você vê que, inclusive, a nossa própria evolução física, quando a gente está entrando na escola, no ginásio, né? A gente tem certas concepções, certas dificuldades para entender as coisas. Você está entrando na faculdade, o entendimento é outro. Então, na realidade, nós é que nos capacitamos com o tempo a enxergar melhor as coisas. E isso é um processo natural. A vida toda nos mostra isso. Interessante esse mecanismo da evolução, né? Muito bem. 9:57. Vamos agora passar ao segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro do Caibar Schutel, O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. E hoje, na sequência, vamos estudar o capítulo 29, sobre a simplicidade de espírito. Eu confesso a vocês que eu fui ler o que era simplicidade, né? E é muito interessante a gente se deparar com definições tão simples, né? São dois textos, um do Evangelho de Lucas, outro do Evangelho de Marcos, que tratam do mesmo assunto. São maneiras diferentes que eles observaram essa passagem de Jesus. Vou fazer a leitura só do primeiro, de Lucas, depois tem um comentário do Caibar, que é muito interessante, Luiz e Alain fazem os comentários. Então, o Caibar, ele seleciona um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17, quando está escrito, abre aspas, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, chamando-as para junto de si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira alguma, entrará nele. Fecha aspas. Outro texto é muito parecido. Agora, passo ao Luiz, para que dê as primeiras considerações sobre a simplicidade do Espírito. A doutrina espírita, ela nos dá mais elementos para compreender o Evangelho, né? A doutrina espírita, ela nos fala que a criança é um espírito reencarnado, que até uma certa fase, ela é como se fosse um cérebro de uma página em branco, onde a gente tem que incutir ali as melhores informações, as melhores influências, né? Porque a partir dos 7 anos, aquele espírito ele começa a retomar o comando da sua existência. Então, a doutrina nos traz uma luz imensa sobre essa questão. Jesus estava dizendo assim, essas crianças ainda não receberam a influência do seu passado e elas estão abertas a todas as influências. Elas estão abertas ao melhor. A doutrina enfatiza muito isso. no sentido de que nós possamos aproveitar essa idade infantil para influenciar ao máximo. E você vê que a nossa mente ela tem uma concepção errada com relação a isso. Muita gente pensa assim, ah, eu vou esperar meu filho atingir 18 anos para que ele, então, quando estiver maduro, possa escolher o que ele quer. E a gente joga fora o melhor período que o espírito tem como encarnado, como reencarnado, né? Para receber as influências mais positivas. E esse trecho de Jesus nos ensina isso, reforça aquilo que a doutrina espírita nos passa. É a idade onde eles estão livres, soltos, não tem barreiras, não tem limitações, né? Então você vê que as crianças são espontâneas, elas não têm maldade, elas não têm restrições, não têm... E isso, então, as torna mais autênticas. E é isso que nós devemos captar dessa mensagem, que nós nos desprovemos da malícia, de todas aquelas mazelas que o espírito reencarnado traz, dos seus arrastamentos, das tuas tendências. Quando nós nos desprovemos disso, nós nos tornamos aptos e abertos para receber influências positivas. É isso aí, Geraldo. E é interessante, Luiz, que quando você lê o texto evangélico, em nenhum momento ele fala na palavra simplicidade. Quem colocou essa palavra foi o Caibá. Então, o Caibá foi iluminado ao colocar o título A Simplicidade do Espírito e retratando essa história. Eu achei que o título foi uma interpretação dele. Muito interessante. Alan, a simplicidade de espírito, Alan. Nós estamos, acho que ainda longe, né, de sermos simples de espírito, né? Porque o nosso espírito ainda, ele como o espírito ainda é, cego, tateia as sombras da verdade, né? A gente ainda não consegue andar de olhos abertos com a verdade. A gente, muitas vezes, caminha atrás da ilusão, caminha atrás de sonhos falsos, de ideias não bem elaboradas, né? Então, o espírito, para ser simples, ainda falta bastante, porque veja que ele compara a simplicidade à criança, né? O caso do Caibar. Então, que criança que ele está falando? Nós estamos falando de criança, criancinha mesmo, né? Porque hoje em dia até a adolescência está encurtando o momento dela acontecer, né? Antes a gente via o adolescente com 14, 15 anos, hoje tem adolescentes de 9, 10 anos. Há muita informação para a criança, mas ela não tem ainda o discernimento de absorver e usar da melhor forma esse monte de informação. Então, ela se aborrece e ela se transforma em adolescente, né? Tamanho é o número de informação que a criança recebe. Eu acho que nós, adultos, também temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes ficamos atrás de ter muito conhecimento e esquecemos de viver o conhecimento que nós já temos. Esquecemos de colocar em prática esse conhecimento na nossa transformação moral. Porque o conhecimento só tem valor para nós se ele servir de ferramenta em nossa transformação íntima. Então, quanto mais conhecimento eu me encher, mais difícil vai ser eu discernir para me transformar. Então, o conhecimento ele tem que ter um equilíbrio com a evolução espiritual. Eu vou buscando mais conhecimento à medida que eu já estou aplicando aquele conhecimento em minha transformação moral. Porque se eu não estiver conseguindo fazer isso, eu me encher de conhecimento, eu viro uma pessoa muito chata, né? Eu preciso usar do conhecimento para a minha transformação moral. Por isso que Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas de coração puro, de coração simples, um coração que ainda não consegue elaborar maldade, um coração que ainda vive mais ao influxo das inspirações e da intuição, vive pela alegria de viver, né? Vive pela alegria de estar com os amigos. Você pode ver que em qualquer berçário, as crianças são amigas sem preconceitos, de qualquer uma que colocar ali do lado. Quando vai passando o tempo, a gente vai começando a criar preconceitos e separar uns dos outros, né? Essa pureza que Jesus evoca, a pureza da gente olhar o outro sem preconceitos, olhar o outro com o coração aberto e entender que o outro também é um ser frágil, simples, pode ser, né? Na sua essência, todos nós somos. Como fazer a volta do nosso coração a esse nível de simplicidade infantil, né? Ao nível desse amor sem preconceitos que a criança sente. Então, quando nós tivermos com este amor no coração, não importando a idade que a gente tenha, aí o conhecimento chega e faz a gente multiplicar amor para todo lado. Então, é uma mistura, né? Para mim, essa é uma das passagens assim, que Jesus, alegoricamente, mais falou. Ele falou, seja simples de coração. Você não precisa ser muito composto de coração, seja simples. Não, seja uma pessoa simples. Ele está evocando a simplicidade. Só que aí, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a gostar do próprio conhecimento, do autoconhecimento, e começa a envaidecer-se. E aí a vaidade estraga todas as relações, e inclusive estraga a relação com o próprio Deus, com o próprio Cristo, que nos ensinou que o amor é simples. É isso aí, João. Eu acho que eu já disse aqui uma vez que quando você está diante de uma personalidade de grande qualificação, em qualquer área, essas pessoas, elas respiram conhecimento, respiram competência. E quase tudo ou tudo que eles falam serve de ensinamento. Eu, dentro da medicina, já estive próximo de grandes professores. É impressionante a sabedoria que eles têm. Só de você conviver com ele, você aprende. A brincadeira dele ensina. Se isso acontece com um professor de medicina, imagine Jesus, que é o espírito da mais alta estirpe que esteve entre nós, o espírito mais iluminado e mais esclarecido que esteve na Terra. Então, por uma comparação simples, eu fico imaginando que Jesus, ao estar entre nós, tudo que ele falava servia. Tudo que ele falava tinha um ensinamento. E eu gosto de fazer, Luiz Alain, essa imagem. Eu fico imaginando Jesus sentado em algum lugar e tendo falado isso. Deixai que venham as minhas criancinhas, os meninos. Para mim, na minha interpretação, ele deixou claro algumas coisas. Deixai que eles venham a mim, da mesma maneira que eu quero ir a eles. Então, nesse momento da página inicial, como o Luiz falou, o Espírito acabou de reencarnar, que ele ainda é uma criança ingênua, apto a receber os principais valores que os pais vão passar, deixai que eles venham a mim. Ou seja, passe a ele os valores do cristianismo. A honestidade, a bondade, o discernimento e a simplicidade. Que eles não percam a simplicidade. Porque nessa simplicidade, aí o Caibari foi muito feliz quando ele escreve... que não existe evolução sem simplicidade. Então, vamos tentar entender o que seja a simplicidade. É aquilo que não é complicado, que é natural, que é simples. Então, quando você vê esses grandes missionários, eles são simples. Se você entrar em... Eu nunca entrei em contato, mas eu gostaria muito de entrar em contato com o Dalai Lama. Ele deve ser um homem simples. Super sábio, inteligente, competentíssimo, mas simples. O Chico Xavier, ele era simples. Diga, Luiz. Não. O auge da sabedoria é a simplicidade. Jesus nos falou de pintinho, de semente, Né? Então, o Alan estava falando hoje, o nosso erro, a gente está colocando uma avalanche de informação. É a mesma coisa quando você vai fazer o arroz. Você vai fazer arroz para uma pessoa, coloca uma xícara de arroz. Você vai botar água? Não bota muita água, vai ficar empapado. O que é a água? H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se botar duas de oxigênio, vai dar ácido sulfúrico. Então, nós temos que colocar as coisas na dosagem certa. Ou seja, nós precisaríamos revisar todo o nosso processo de educação. Nós estamos enchendo de informação e você vê qual é o nosso maior problema hoje. É a informação, porque nos deram uma barrotada de informação que está virando arroz empapado. É verdade, Luiz. Ontem eu ainda vi na televisão um documentário sobre a faculdade Stanford, lá em Palo Alto, São Francisco, que lá é o ápice do mundo em inovação científica. E eles mesmo falaram, com o que foi desenvolvido na internet, é uma avalanche de informações gigantescas que o mundo não está sabendo trabalhar. E precisam criar critérios para que essas informações cheguem ao povo. Porque abriu-se uma porteira que não tem fim. E aí cada um se nutre daquilo que lhe provém, né? Ô, Geraldo. Diga. Ontem eu estava vendo uma... Eu gosto de ver assim, uma biografia da Cássia Eller. Foi a cantora maravilhosa que a gente teve aqui entre nós. Morreu do coração, muito nova, né? E ela gravou uma música que é do Gilberto Gil. E na letra, eu estava lendo a letra hoje, olha a letra. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações. Na emancipação do homem das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões, queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, um retrato mais sério do mistério da luz. Luz do disco voador para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder, pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam. O que pode acontecer, queremos saber, queremos saber. Olha que coisa mais condizente com o que nós estamos falando, né? Eu desconheci essa letra, muito bom. Não, eu também. Aí eu comecei a ouvir ela, aí eu falei, mas que letra que é essa? Aí eu fui buscar a letra do Gilberto Gil, e eu fui ler, eu falei, cara, mas que letra, é isso aí. É tanto conhecimento que a humanidade tem, mas em poucas pessoas, e para poucas pessoas o uso. Você fala assim, hoje nós temos recurso na ciência. Nossa, eu não tenho condição de entender todos os recursos que a ciência já tem. Com tudo que eu tento me atualizar, ler, eu não tenho condições de saber tudo. Tudo que está rolando, não de saber fazer, tudo que está acontecendo. Agora, o que adianta tanta coisa sendo desenvolvida, sendo feita para poucas pessoas? Isso é só para valorizar o egoísmo, né? A gente... Daí Deus manda uma pandemia, a gente fica tudo em polvorosa, né? Mas a pandemia pega todos. Ela não escolhe quem pegar. É um vírusinho que atinge a todos. Você acha que não é um aprendizado de mostrar ao mundo que nós temos que trabalhar as coisas para o mundo e não para as elites particularizadas, sim, que têm acesso, sim, financeiro a isso tudo? Sim. Eu fui a Gramado... E aí eu pedi aquele café colonial, né? Veio aquela bandeja, uma bandeja idiota, cheia de coisa. Eu só queria um café com leite e pão com manteiga. Ô Luiz, eu tive essa oportunidade também. E em vez de eu ficar feliz com o que foi servido, eu fiquei angustiado, porque eu falei assim, eles estão me servindo uma quantidade, eu posso levar tudo? Eu pensei assim, porque se eu pudesse levar tudo, eu saía na rua distribuindo, né? Não, mas eles colocam ali para você comer uma parte. O resto volta para outro, você pode ter certeza, não é bom jogar fora, não. Aí você come aquilo lá, aí você fala assim, mas que coisa mais absurda, né? É um negócio assim que não tem propósito. Aquilo então, lá é o resumo dos nossos dias. É horrível aquilo, aquilo é horrível. 10h16, vamos dar sequência ao nosso programa aqui. Sempre lembrando da banca do Livro Espírita, tanto em Santa Bárbara do Oeste como de Piracicaba, é necessário, é interessante que você divulgue essa banca. A banca aqui em Santa Bárbara está na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória Antiga Biblioteca Municipal. E em Piracicaba está na rua Voluntários de Piracicaba, 583, bem no centro da cidade. Então é interessante que todos nós valorizemos, busquemos livros, deve ter livro antigo, livro que tem gente que lê e doa, vende, fica lá. E você pode conseguir por um preço bastante bacana esses livros, né? Muito bem, meus amigos. 10h17, estamos no momento exato para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Que esse terceiro bloco vai falar sobre a presciência. E eu sempre tive uma grande curiosidade em tentar entender como funciona a presciência, que é a previsão do futuro, que é ver o futuro, pressentir o futuro, imaginar o futuro. Então, eu sempre ouvi que existiam relatos de presciência, mas para mim sempre ficou um grande enigma, né? Como funcionaria essa presciência? Então, nós vamos estudar hoje a teoria da presciência, mas para a gente falar sobre a teoria da presciência, que é ver o futuro, eu achei por bem ler um pouco o que era o tempo. Aí eu vi o quanto eu não sabia sobre o tempo. Então, eu fiz aqui três frases sobre o tempo, porque você imagina assim, alguém que vai fazer a presciência, ele está, nós estamos aqui no dia 11 de dezembro de 2022, é alguém que vai ter uma percepção de algo que ainda não ocorreu, de algo que vai acontecer. Óbvio que tem que mexer com essa unidade chamada tempo. Tem que mudar alguma coisa ou ele entrar em alguma situação que ele veja o futuro. Então, eu fui ver o que era o tempo e escrevi assim, extraindo-a da Wikipedia e de outros lugares. O tempo é uma grandeza física presente no cotidiano. Todavia, a ciência não detém a definição absoluta de tempo. Em ciência, o tempo é algo bem relativo, não só em um contexto cronológico, como em um contexto interno do próprio paradigma científico válido atualmente. Em física, o tempo é a grandeza física diretamente associado ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência dos eventos naturais. E para finalizar, a última frase. O tempo parece algo simples, mas algumas implicações não triviais nos faz perceber que o tempo é mais misterioso e sutil do que se possa imaginar. Medir o tempo envolve geralmente bem mais que apenas justapor um relógio a um evento e anotar a sua indicação. Então, essa definição nos fez ver o seguinte, pelo menos a mim, eu não sei direito o que é o tempo, né? E eu fico imaginando esses indivíduos que fazem a presciência, como que se trabalha isso. Então, eu vou exatamente começar o programa me dirigindo ao Luiz, e fala assim, Luiz, nós vivemos num contexto de vida aqui na Terra definido entre passado, presente e futuro. Mas para o acanhado raciocínio humano, o futuro é indevassável e não existe. Parece algo que ainda está no nada. Então eu pergunto a você a pergunta que o Allan Kardec fez no começo do capítulo. Como é possível, Luiz, o conhecimento do futuro? Geraldo, eu acho que a figura que a Gênese nos apresenta é muito instrutiva, né? E ela nos remete a uma informação muito importante. Ele coloca que uma pessoa andando numa planície, né, ela vai ter uma sequência de eventos que ela vai ter conhecimento daquele evento à medida que ela avança. Agora, uma pessoa colocada numa montanha, observando toda essa planície, todo o caminho existente para subir na montanha, ela tem uma visão do todo. Se a pessoa começa a subir a montanha e, de repente, tem uma curva, fora, atrás dessa curva aí tem uma pedra que o malfeitor se esconde para saltar, ela está vendo. Então, a colocação que me dá na Gênese é o seguinte, que quanto mais elementos eu tiver dos acontecimentos de hoje e as consequências que cada acontecimento desse advém para o futuro, eu posso prever esse futuro. Vamos imaginar, se eu me proponho a colocar R$100 numa poupança e eu pretendo conservar uma poupança por 10 anos, eu posso projetar a compra de alguma coisa para que dê 10 anos, porque eu vou ter um montante daquilo lá. Se você estava falando do teu filho que vai fazer, está fazendo, né, as provas. Se alguém que está fazendo as provas, ele se propõe a estudar feito um doido, e a eliminar todas as alternativas possíveis, ele vai com quase 100% de chance de passar naquele elemento. Então, nós podemos prever o futuro projetando um esforço no momento para que aquele futuro possa acontecer. A doutrina nos fala sobre a vida espiritual. E não são todas as pessoas que têm conhecimento dessa vida espiritual. Então, se nós que temos conhecimento dessa vida espiritual e fundamentamos toda essa informação através do conhecimento das experiências que foram feitas, nós transformamos aquilo que era crença, porque é alguma coisa que se acreditava, mas você não tinha elementos para ter certeza, numa coisa que hoje eu diria que o espiritismo é conhecimento. Você tem o conhecimento daquilo que vai acontecer. Eu lembro quando aquele Steve Jobs, ele estava próximo de desencarnar, né? Eu vi um pronunciamento dele, ele não tem ideia nenhuma ou não acredita na vida futura. Então, você vê um elemento com uma inteligência, uma capacidade, um potencial imenso na vida presente, a vida dele em conhecimento da vida futura é zero. Às vezes, você tem uma veinha ali que até analfabeta é, mas ela acredita na vida futura e vive o presente, sabendo dessa vida futura, ela tira nota 10, porque ela vai atingir em cheio o objetivo. Então, nós devemos envidar todo o esforço no sentido de subir essa montanha, para que nós possamos abarcar o maior conhecimento possível e possamos ter uma visão mais ampla daquilo que pode ser um futuro assegurado para todos nós. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Então, assim, é possível? É possível. A gente presencia o fenômeno acontecendo, mas a gente não conhece o detalhe de como aquilo funciona, mas a gente vê que aquilo acontece. E essa imagem que você colocou do homem sobre a montanha é uma tese realmente que até o momento parece ser a melhor para compreender o mecanismo da presciência, né? Então, muito interessante a resposta. Agora eu passo ao Alan. O seguinte, Alan. No item 1, Allan Kardec escreve, abre aspas, palavras de Allan Kardec, os exemplos de predições realizadas são bastante numerosos, do que se pode concluir que aí se passa um fenômeno do qual não temos a chave, fecha aspas. Pergunta que eu faço a você, Allan. O conhecimento adquirido com a doutrina espírita, devassando o invisível da vida espiritual, pode contribuir para compreender o fenômeno da presciência? Acredito que sim, Geraldo. É assim, olha. Somos espíritos imortais. Eu acho que essa é um ensinamento que veio lá do Cristo, que o Espiritismo sistematizou o seu estudo e traz assim, centenas, milhares de comprovações desse espírito imortal. Se somos um espírito imortal num corpo transitório, existem muitos espíritos imortais sem o corpo transitório, que podem nos inspirar nas nossas tomadas de decisão. Então, nós, para gozarmos de uma presciência, veja, não é uma presciência vaidosa de cada um. Ao contrário, é uma presciência orientada através de intuição, de inspiração, de espíritos que nos cuidam da nossa vida enquanto estamos aqui encarnados e vão nos soprando. Alan, escolhe para lá, não para cá. Rapaz, sua vida vai ser mais fácil. Aí você dorme com aquela, se acorda e fala assim, eu acho que eu vou escolher, então, para lá. Aí você fala assim, nossa, parece que eu sabia o que ia acontecer. Não é você bem sozinho que sabia disso. Então, quando a gente deixar um pouco a vaidade de lado, acreditar mais na convivência com o plano espiritual desencarnado, né? Aprender o mecanismo de interação com esse espírito desencarnado e desenvolver um senso crítico para saber se o que sopram em mim é do bem ou do mal, né? Se o que estão falando para mim, se a minha intuição, se a minha vida está direcionada a Deus, é para o bem. Se a minha vida está direcionada para a matéria, não é para o bem, para o meu espírito. Pode ser até para o bem da minha matéria e daqueles que estão na minha volta, mas eu nem sempre vou ter as melhores intuições, salvo se e somente se eu precisar, por exemplo, adquirir muitos bens materiais na vida, porque lá na frente, em algum momento, eu vou ter que ser o patrocinador de alguma obra maior. E, para isso, eu tive a facilidade durante a minha vida de juntar muito material. Então, a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida é ferramenta para a elevação do nosso espírito. Se eu uso tudo da minha volta como ferramenta, a presciência passa a ser uma constante nas minhas escolhas. Mas não porque eu me torno melhor, mas porque eu me torno dócil à missão divina de implantar amor na Terra. E ao me tornar dócil nisso, a espiritualidade só vai falando, vira, sobe, desce, e eu vou tomando aquelas decisões para um bem maior, não para o bem individual, egoísta, que eu escolhi. Eu entendi o que você falou, Alan, porque à medida que nós conhecemos mais a doutrina espírita, você vai tomando contato, consciência, com recursos que você não contava. Sim. Porque enquanto você está encarnado, Sem esse acesso à espiritualidade, você é um homem transitório aqui. Isso. A partir do momento que você estabelece esse vínculo mais forte, talvez no futuro os encarnados terão um contato muito mais direto com a espiritualidade, e esses recursos da espiritualidade talvez sejam recursos comuns na vida do encarnado. Na realidade, o recurso é comum, Geraldo. O recurso é comum. O que nós encarnados que não captamos. A gente sempre brinca aqui, eu e Luiz, Deus age escancaradamente. É nós que somos as limitações danadas que não percebemos. Está aí para ser usado. E aí, esses recursos são as ferramentas que você mesmo falou que vai começar a entender como funciona a presciência. Então, acho que a presciência é um fato real, verídico, para nós, nesse momento, um pouco difícil de explicar, mas com o conhecimento da doutrina espírita, eu, particularmente, todos nós, acreditamos que surgirão recursos que nos facilitarão compreender esse tipo de fenômeno. Né? Muito bem. Geraldo, diga. Existem duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. A gente, nós espíritas, somos uns privilegiados. Sim. A gente sabe que se nós fizermos todo o bem que pudermos, vai ter uns caras aí que vai ajudar. Eles vão se sentir mais estimulados a se aproximar de nós. Com certeza. Se nós colocamos para dentro toda a informação que nós pudermos obter, nós vamos ajudar a estes desencarnados a mover aquilo que nós chamamos de intuição. A intuição vem de dentro. Se eu enriqueço o meu armazém, eu vou deixar eles me ajudarem muito mais. Sim, com certeza. Geraldo, é covardia. É covardia. É verdade. Realmente somos todos muito ajudados. Né? Isso é um fato que não podemos esquecer. Né? Muito bem, Luiz. Dando sequência, Luiz, no item 2 desse capítulo 16... temos uma descrição interessante que você já até adiantou sobre a noção de tempo, ao descrever a visão de um homem no alto de uma montanha e a visão de um homem na superfície da terra, no vasto caminho percorrer até o sopé do monte. E a pergunta que eu faço a você, Luiz, essa frase é até de Kardec, né? Se pelo pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno, a presciência, produzir-se numa escala maior. Olha a frase, Luiz. Se nós entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno produzir-se numa escala maior. Ou seja, a gente perceberá que ele é mais frequente do que nós imaginamos. Pergunta que eu faço a você, Luiz. Por que o conhecimento da vida espiritual nos permite compreender a presciência? Por quê? E a segunda pergunta... a vida espiritual não obedece ao relógio que marca as horas na vida terrena? A vida espiritual, Geraldo, ela não é uma coisa, um determinismo. Nós temos acesso. E nós, espíritas, temos o conhecimento de que quando nós vamos reencarnar, nós já conhecemos o planejamento da nossa encarnação. Nós já sabemos onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, nós temos conhecimento desse fato. À medida que eu me espiritualizo mais, que eu me despreendo mais dos bens terrenos, dos gozos terrenos, eu vou me capacitando a apreender mais das coisas espirituais. Então, eu tenho muito mais acesso a esse planejamento espiritual quando eu vivo em consonância com isso. Se eu aprendo a me despreender de uma forma natural para captar aquele planejamento que eu fiz junto com aqueles que me orientaram, eu vou ter nuances, vou ter flashes, disso com muito mais intensidade. A doutrina nos dá uma certeza absoluta de que, se nós vivermos em consonância com esse bem, fazendo todo o bem que pudermos, nós vamos sofrer aqui a consequência somente daqueles males que nós precisamos ressarcir de vidas passadas, mas não males provenientes daquilo que nós estamos vivendo presentemente. Quanto mais nós estivermos em sintonia com Jesus, mais nós evitaremos toda essa série de interrupções, de sabores, né? Ou seja, nós eliminamos totalmente a causa atual das nossas aflições. Luiz, nas descrições do André Luiz, nos livros psicografados pelo Chico Xavier, é comum ele descrever assim, por exemplo, o sol banhava todo o campo, daqui onde estamos vemos a lua assim assado, né? O espírito, na vida espiritual, ele obedece a mesma cronologia das horas terrenas? Lá tem 24 horas, tem manhã, tem tarde, tem noite. Não, o espírito tem uma cronologia diferente, né? Os espíritos cansam de nos dizer que, às vezes, aquilo para nós é séculos, para lá é um instante, né? Eles não estão sujeitos a essas limitações que o físico nos impõe. Nós estamos cansados de saber que esses espíritos, eles podem se locomover uma velocidade muito mais intensa que a nossa. Nós vemos que quanto mais o espírito se eleva, mais ele torna isso muito mais fácil. Então, não é a mesma cronologia, porque ele não tem as mesmas limitações. E a gente sabe que tem espíritos ainda materializados que eles continuam tendo os mesmos obstáculos que nós. Agora, quanto mais nós nos espiritualizamos, tanto no plano espiritual quanto no plano material, nós nos tornamos aptos a amenizar a influência que a matéria tem e nos reter a dilatação espiritual ou, inclusive, o alcance das coisas dos espíritos. É muito interessante isso, Luiz, porque, assim, nós que estamos encarnados aqui, é natural, por exemplo, chega 11 horas da noite, você vai querer dormir. Chegou 6 horas da manhã, você acorda. Acordou, você tomou seu café. Você vai fazer suas atividades. Meio-dia é o almoço. A gente é muito dependente das horas físicas. As nossas atividades estão muito atreladas ao horário. Quando você desencarna, você mesmo falou, não segue a mesma cronologia. O espírito fica perdido, porque não vai ter noite, não vai ter dia dentro desse mesmo contexto aqui, né? E é natural que o espírito fique perdido, né? É uma coisa. Ô, Geraldo, eu já gostaria muito, porque assim, ó, o tempo que a gente tem que descansar hoje é relativo a esse corpo físico. Sim. Né? Então, quando a gente não tem o corpo físico, você não precisa parar. Se eu tivesse o dobro do tempo que eu tenho hoje para estudar, eu aproveitaria bastante esse meu tempo do sono. Por outro lado, eu preciso descansar, porque o corpo físico não aguenta o outro dia, né? Então, a gente tem vantagens e desvantagens essa questão aí, né? Mas deixa eu levantar aqui, ó. A Lavínia falou assim, dentre outros dois fatores, fatos acontecidos em minha família, minha mãe sonhou com um acidente de automóvel que eu vinha sofrer meses depois, e ela, no momento, relatou uma pessoa anteriormente. Né? Então, isso é presciência? Sim, presciência. Aí o outro foi eu mesmo ter meses antes visto a cena que ocorreu no desencarne da minha mãe. Isso é presciência, intuição ou o quê? Então, assim, Lavínia, o que eu poderia falar para você é uma ligação muito intensa entre você e sua mãe, a nível espiritual, e dessa maneira, né, nessa intensidade dessa ligação espiritual entre vocês, a sua mãe estava sendo preparada e talvez te orientando. Eu não sei como que foi o acidente, se foi uma culpa sua, se foi, não foi, né? Então, para prepará-la emocionalmente até por aquilo. Veja a criança, por exemplo, ela vê o mesmo desenho animado, se ela puder, dezenas de vezes. O estudo da psicologia fala o porquê disso. Porque ela precisa ter uma vivência, um acostumar das emoções. Então, ela vai acostumando que aquela hora é uma hora de angústia, depois é uma hora de apreensão, depois é uma hora de dor, depois é uma hora de alegria. Então, ela vai entender que a vida se sucede de várias maneiras. E ela vai aprendendo a lidar com essas emoções. Então, quando a gente tem uma presciência de um fato como esses dois que você contou, um acidente que você passaria preparando a mãe, e um acidente e o desencarne da sua mãe preparando a filha, eu vejo da mesma maneira. É um preparo, é uma canja que o plano espiritual está dando para vocês, preparando vocês emocionalmente para a vida, para a ocorrência da vida material que iria ocorrer. Não sei se o Luiz quer completar alguma coisa aí. Eu cataloguei uma expressão que justifica muito isso, chama déjà vu. Déjà vu. Muito bem. Alan, dando sequência às perguntas, acho que já foi até um pouco respondido, mas é interessante a pergunta. Por que a presciência ela é melhor compreendida e assimilada pelos espíritos mais puros e sua percepção depende da sua elevação na hierarquia espiritual? Então, quer dizer que os espíritos superiores, mais purificados, a presciência para eles é uma coisa do cotidiano, é uma coisa normal para eles. É algo que eles já vivenciam, né, na sua natureza, né? Eles já entendem. Vamos imaginar assim, ó, o seu filho agora acabou de concluir a graduação, é graduação que fala, né? Sim, medicina. Em medicina. Ele acabou de se graduar em medicina e agora ele vai para a residência médica. Você já graduou em medicina igual a ele. Então, quando ele entrou na faculdade, você já imaginava algumas coisas que ele viria a passar. Com certeza. Né? Porque você vivenciou aquela experiência toda lá, tal qual ele. Né? Ah, você vai falar, mas era outra época. Não, mas não importa. Talvez mude o cenário, mude o nome do professor, mude o nome do colega da sala, mas é a mesma experiência. É a formação na mesma habilidade técnica. Né? Então, pode ser que você chegou para o seu filho e deu várias dicas. Falou, ah, filho, olha, isso aí, filho, é assim, assim, assado, né? Ou ele fala assim, pai, eu não estou gostando de tal matéria, sei lá. Aí você, com a sua experiência de ter feito aquele caminho anteriormente, você fala assim, calma, filho, isso aí vai ficar legal daqui a pouco, é que isso aí é uma base importante. Ou então fala assim, não, isso aí é chato mesmo, mas é importante a gente conhecer e tal, né? E tal. Essa é presciência sua? Não. É experiência que você estava compartilhando com ele. Não é que você estava falando para ele, sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Tal coisa. Não, não é presciência, é experiência. Então, o espírito puro, como você citou, ele já passou por todas as nossas experiências. Ele já está lá na frente. Então, ele já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe o que vai rolar. Então, quando aconteceu, está acontecendo, você está ali bravo com o negócio, você está angustiado com o negócio, ele está olhando e falando assim, mas vai passar, filho. É igual a Maria falando lá para Chico Xavier, isso vai passar. Né? Isso vai passar. Aí, isso também passa, Chico. Aí, assim, mas como que passa, né? Olha a aflição que eu estou. Calma, Chico, vai passar, vai passar. Agora, Com isso, eu não estou falando que a gente tem que se acomodar com as coisas, não é isso. Ao contrário. Mas nós vamos chegar um dia que nós vamos falar tal qual um espírito puro e vamos ter a tranquilidade de entender que as coisas vão acontecer no seu ritmo normal. Muito interessante, Ana. Interessante como o programa parece um brinquedo de Lego, né, que vai se encaixando um no outro assim, né? Muito bem, dando sequência aqui, são 10 horas e 46 minutos. Luiz, escreveu Allan Kardec, abre aspas, compreende-se que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos e mesmo de diversos milhares de anos, pois o que é um século em presença do infinito? Então, você falou exatamente isso, né? O espírito, no mundo espiritual, com outros recursos, em outras condições, num grau evolutivo maior, ele abarca, ele vê, ele sente, ele interage uns 2 anos, 30 anos, 100 anos, 1.000 anos, 5.000 anos da vida espiritual dele ou de outros. Lá, as condições são outras e isso pode acontecer à medida que ele é cada vez mais esclarecido. Muito bem. Eu fiz essa colocação para citar 2 frases do Einstein e depois eu faço a pergunta a você. Einstein disse: o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte. E também o Einstein afirmou: o tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não nas condições nas quais vivemos. É interessante que, ao colocarmos essa frase do Einstein no estudo de hoje, parece, a minha percepção é que ela se encaixa nos comentários que vocês estão fazendo. E a pergunta que eu faço a você, Luiz, com as suas frases inusitadas, o grande físico Albert Einstein, ele confirmava o pensamento de Kardec ao escrever o livro A Gênese? O Geraldo, sem sombra de dúvida, o nível do Einstein era muito maior do que o nosso, né? Sem dúvida. Tanto espiritual quanto intelectual e na ciência que ele abordava, né? E a gente também não pode entender tudo que ele disse. Para nós, nós temos dificuldade. Mas, sem sombra de dúvida, ele já antevia muita coisa que o plano espiritual está colocando e que não são nada mais do que coisas que são reais. Agora, é interessante as colocações dele, porque ele está colocando do ponto de vista material. Físico. Físico, né? Então, ele está nos provando que dá para o ser encarnado compreender isso que o plano espiritual aborda com tanta facilidade. Agora, por enquanto, nós ainda temos que tatear. Não dá para explicar tudo que o Einstein está falando, não. Mas assim, dá para ver. Não existe incoerência entre Einstein e a doutrina espírita. Isso, não, não. Ele está pura e simplesmente colocando daqui da Terra aquilo que nós recebemos do plano espiritual. E como nós ainda somos muito ainda sob essa influência da nossa rotina de 24 horas, para nós fica um pouco difícil compreender direito. Eu te garanto o seguinte, os espíritos deram risada lá quando ele falou isso. Quando eu acho que depois que ele foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, ele ficou na faculdade de Pittsburgh, né? E ele era uma figura realmente diferenciada, né? E uma vez eu li na sua biografia, apesar de ele ser muito sério, tal, ele, de vez em quando ele fazia algumas brincadeiras, mas a brincadeira dele era uma brincadeira séria. Então, por vezes, alguns alunos viam ele pegar um relógio de pulso e ficar olhando o relógio por 10 minutos, 15 minutos. Aí um aluno perguntou: professor, por que o senhor olha tanto para o relógio? E ninguém sabe se ele brincou ou ele falou uma coisa séria. Ele falou: eu estou tentando entender o que esse instrumento marca. Porque a única coisa que ele não marca é o tempo. Então, eu achei que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira curiosa, né? Quer dizer, partindo dele. Mas que denota que quem estava falando é alguém que compreendia o tempo. Compreendia ele. Muito bem, dando sequência, Alan. Agora eu vou entrar no... Quer dizer, o Alan é um grande estudioso, mas a gente abusa dele com algumas perguntas, né, Alan? O que deve se passar, Alan, no perispírito e na casa mental do médium quando, num flash, num momento, ele executa ou acontece com ele a presciência dele perceber? O que será que se passa nesse perispírito e na mente do médium? Bom, vamos lá. Suas perguntas são bem simples da gente começar a responder. Então, bom, casa mental, só para quem não conhece saber, é uma expressão cunhada por André Luiz. Sim. Né? Então, ele... deixa eu dar um passo atrás, né? A gente tem que lembrar que existe uma divisão feita pela doutrina espírita entre corpo físico, espírito e perispírito, né? Mas, na realidade, é só para fins didáticos de entendimento. Em todos os fenômenos na vida, em qualquer local, estes corpos são um só. Eles estão interpenetrados. Então, a diferença é quando nós estamos encarnados, nós não temos o corpo físico, mas o resto continua funcionando igual. E quando encarnados, ainda temos o corpo físico, quer dizer, mais um corpo que interage junto com todos, tá? A casa mental, como o Geraldo citou, é uma expressão de André Luiz, né? Ele corresponderia a uma estrutura do sistema nervoso central nosso, né? Começando assim, cérebro, encéfalo, e aí nós vamos... Eu não vou entrar nesse mérito técnico dessa explicação do que seria a casa mental. Mas o que se passa com o ser, não só no perispírito, como na casa mental, quando ele obtém uma presciência, eu acredito que no encarnado é muita dúvida. Dúvida? Dúvida. É, porque o encarnado ainda não tem a certeza da presciência. Ele não tem a convicção de que aquilo realmente é uma presciência. Ele tem evidências que aquilo pode ser uma coisa a acontecer, porque senão a gente acreditaria num determinismo, e não é o que o Espiritismo acredita. Nós temos o livre-arbítrio. Então, a presciência é um acontecimento com o médium que pode falar que alguma coisa vai acontecer, muitas vezes para que ela não aconteça. Então, por exemplo, você vai, que nem eu vou usar o exemplo da Lavínia aí, com respeito, Lavínia, por favor. A mãe dela teve uma intuição que ela ia sofrer um acidente de carro. Vamos fazer de conta que ela que estava dirigindo. Então, ela ia falar, filha, como que você está na direção aí? Está indo bem? E o seu carro? Está uma boa manutenção do seu carro? Então, ao ela preparar a filha, né, para esse processo de dirigir, olha, tenha muita atenção ao dirigir, olha quem vem à frente, quem vem atrás, ela não deixaria que... Eu estou fazendo um exemplo alegórico aqui. Ela não deixaria que o acidente viesse a acontecer. Ou ela abrandaria. Então, a presciência não é um fato que vai acontecer. Nós temos que ter esse cuidado. A presciência, muitas vezes, é um fato que não deve acontecer. E eu tenho a consciência de que, se eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, vai acontecer. Então, para o médium, todo fenômeno de presciência é um fenômeno de dúvida, não é um fenômeno de certeza, porque aquilo não é um fato indissolúvel. Aquilo não é obrigatório acontecer ali na frente. Se as coisas continuarem como estão, pode ser que venha acontecer, mas pode ser que não venha acontecer. Muito interessante, achei muito, muito curiosa a sua resposta, né? Muito bem. Só deixa eu dar um adendo aí nesse... Aquela passagem que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? esclarece isso que o Alan está colocando. Davi viu Jesus sendo crucificado. Foi uma presciência. Presciência. Ele teve uma visão e aquilo foi mostrado para ele. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava revoltado com Deus, porque Deus tinha deixado Jesus morrer. O que Jesus faz não é alguma coisa que aconteceu. Ele recitou o Salmo de Davi para mostrar que aquilo já tinha sido previsto, que ele ia acontecer. Entendeu? Jesus fez acontecer para mostrar que já tinha sido previsto antes. Mas não foi. Jesus não estava revoltado com Deus. Entendi. Não, era só para mostrar que ele era o filho do homem, como era determinado. Exatamente. Para comprovar que aquilo estava acontecendo porque foi previsto por outros. Então, por isso ele era aquele que era mesmo. Luiz, fazer uma pergunta para você. A presciência, ela é um fenômeno mediúnico? Ou não tem nada a ver com a mediunidade? Não tem nada a ver com a mediunidade. Isso aí é um fenômeno que acontece por alguma razão, né? Que essa criatura que foi contemplada com isso, ela vai precisar disso para alguma coisa, para inclusive, às vezes, até a questão de fé. Mas isso aí eu diria que está mais ligando a um fenômeno anímico. Isso, isso que eu ia falar. Então, assim, a presciência não é a mediunidade, é um fenômeno anímico. Então, quando acontecer isso, é mediunidade. Não, não é mediunidade. É um fenômeno anímico. Exatamente. E vamos deixar claro, né? Fenômeno mediúnico é tudo aquilo que existe uma interferência do plano espiritual participando na informação. Vamos supor, se o mentor do cara diz assim, olha, isso é o que vai acontecer para você no futuro, seria mediunidade. Interessante. Muito entendeu? Alan, eu acho que você já respondeu, mas vamos imaginar que a presciência se torne comum daqui a um século, né? E que passa a ser um fenômeno rotineiro. Quais os benefícios que a humanidade teria com esse tipo de fenômeno acontecendo com mais frequência, de maneira mais evidente? Eu acho que benefício, não sei se é a palavra. A vida mudaria um pouco se eu tivesse presciência de tudo que iria acontecer. Então, talvez eu ficasse mais menos envolvido com a minha evolução pessoal, porque eu saberia que tudo que ia me contar que ia acontecer. Então, eu não precisaria me preocupar tanto em tomar decisão. Eu acho que a intuição é um... A gente vê lá no Livro dos Espíritos que a intuição é uma ação divina quando a gente não tem ainda o discernimento claro das atitudes a tomar. Então, é Deus agindo em nós. Com o passar do tempo, com o livre-arbítrio sendo desenvolvido e a capacidade de interpretar e entender e escolher nós temos, a intuição vai ficando num segundo plano, né? Mas não menos valorizada. Por quê? Porque eu passo daí num outro nível a dar valor demais à minha intuição, porque é a mediunidade do futuro segundo os próprios espíritos. Né? Então, veja que eu preciso da intuição muito presente na minha vida quando uma pequena capacidade mental, como um animal, por exemplo. Com o passar do tempo, eu preciso desenvolver meu livre-arbítrio e tomar minhas decisões para lá na frente eu desenvolver tanto meu livre-arbítrio e tomar decisão que a intuição passa a ser a ferramenta que eu mais uso. Entendi. Então, assim, você acha que a presciência vai continuar sendo pontual? Eventualmente pontual. Acontece. Eventualmente acontece. Mas desde que essa presciência tenha a ver, por exemplo, faz de conta que o Kardec está aqui encarnado com a missão de receber a codificação espírita. E ele não entra nessa, né? Ele fala, ah, acho que não é para mim isso aí, não. Aí ele não vai lá e recebe uma mensagem que ele tinha uma missão? Ele recebe uma mensagem que ele tinha uma missão, né, de organizar a doutrina. Não recebe essa mensagem? Quando ele recebe essa mensagem, é uma presciência, né, porque ele veio com a missão, é uma presciência, e ele se encoraja, né, ele se enche de vontade em fazer aquele trabalho. Né? Da mesma forma, o Chico não receberia 100 livros, segundo Emmanuel. Aquilo foi uma presciência. Quando ele recebeu 100, ele falou, oba, acabei a missão, Emmanuel. Falou assim, então, né? Nós estamos aqui com a missão estendida para a gente receber mais 100. Ele falou, nossa, mas e se eu não quiser? Não, não tem problema nenhum. Se você não quiser, você desencarna automaticamente, a gente vai por outro que faz o trabalho. Que é isso? Aí ele falou, bom, então vamos receber mais 100. Então, veja que a presciência ali funcionou só para dar direção ao trabalho do Chico. Ou do Allan Kardec. Luiz, mas não é Geraldo. Não é presciência de tudo na vida. É só para algumas coisas que estão na direção da nossa ida a Deus. Né? É isso aí. Geraldo, antes do descobrimento da bactéria, lavar as mãos era presciência. Sim. Aí alguém falou, não, tem que lavar a mão, o Luiz Pasteur. Entendeu? Entendeu? Porque não se sabia disso. Então, alguém recebia alguma intuição para lavar a mão. Hoje não precisa, todo mundo sabe. É básico, né? É básico. Luiz, olha, o tempo, no nosso meio aqui, o tempo passa rápido. Então, são 11 horas e 2 minutos, o programa está chegando ao seu final. Ficaram duas perguntas que a gente deixa para o programa que vem, porque vai ser uma continuidade sobre a presciência e outras características, né? E eu peço a você, Luiz, que dê suas últimas palavras no dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de realizar mais um programa Visão Espírita na companhia de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras. Olha, que a gente queria agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha, que escuta durante a semana. Esse é um programa que ele é reproduzido no nosso aplicativo União Rádio Web. Se você ainda não abaixou o programa, ele é gratuito, né? Abaixa lá o aplicativo União Rádio Web. É fácil lá, tem tanto no Apple quanto no Android, você pode abaixar nos dois sistemas lá. É, não deixa de nos acompanhar, curtir. Esses programas, além de ser transmitidos ao vivo, eles são reproduzidos em outros momentos. Nós temos uma rádio que está tão bonitinha de vocês ouvirem. É, eu tive no estúdio agora sábado com o Wilson. A gente estava lá fazendo uns testes para começar em janeiro a questão de filmar e tal. Ainda temos que comprar algumas coisas. Então, quem puder colaborar conosco aí, a gente está fazendo tudo da forma mais econômica possível. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos umas câmeras para filmagem do programa, né? Pagamos R$700 cada uma. Só que um estúdio profissional começaria uma câmera em R$7.000. Isso. Então, nós estamos optando pela mais simples possível para a coisa ser feita. E, ainda assim, é bastante dinheiro para nós, né? Então, contamos com a colaboração de todos. Quem puder colaborar com a gente é muito bem-vindo. A gente quer fazer esses podcasts ao vivo. Vai ser um negócio mais dinâmico, mais gostoso, a participação de todos. Então, nós não somos incansáveis em trabalhar para fazer melhor. E vocês incansáveis em ter paciência e nos escutar. Então, eu acho que é uma união boa, que a gente tenha uma semana muito boa, com muita paz, com muita luz no coração de todos nós. Até domingo que vem, se Deus quiser. Muito bem falado, Alan. Pedi para que todos ouçam durante a semana, divulguem o nosso programa. É a maneira mais caridosa de tratarmos o Espiritismo. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida.